Na saída 2263, desse mantenha 3 mil pés, o ajuste no 0 no 2. Ele 12, descer até o 3, 10, 2, 2, 6, 3. Tá mais de 2 no 0 mais. E aguarde a autorização de pouso para a ONU 7, o Índio 99. O Vitor Nino e Juliette, após o pouso, vai liberar a pista na interseção Quebec, ok? Liberar Quebec, Juliette. Azul 4234, desse mantém o nível 050. 050, 4234. Confirmo, 4 horas e 6. 4 horas 062. Cara, 1-8-0, nós, 2263. 16, bom voo. Ok, para o Índia Alfa, ponto de espera 186, obrigado, uma boa tarde, vamos lá. 9 da TAM, passa 1500. TAM 3149, contato radar na decolagem, voo Ileda após Ileda Biev, Bidev, sub mantém o nível 380, 3149. Provando a direita, proa de Ileda, Ileda Biev, subindo ao 380, 3146. 38 ou 36? 38, né? 380. 38 graus. O Índio November autorizado pouso no 7, 120 graus, 109. Guarde, Charlie Mike Lima. Autorizado decolagem, vento 120 graus, 10 nós. Oi Salvador, muito boa tarde, o voo no 925. 925, alinhar e manter. Autorizado alinhar e manter, o voo no 925. E mantenha 3 mil pés, 2263. Esquerda 090 por 10 mil, descendo até 3 mil pés, aguardando o próximo vetor 2230, 2263. Azul 4234, reduza para 2209. 2209, 4234. Charlie Mike Lima, voe Serra Vita 368 da presente. Tem condições de interceptar e estabilizar nesta proa, 3190? Com certeza. Autorizado, reporte estabilizado, 3190. Sim, 3190. Então, 3217, decolado aos 17, chama o controle em 119, decimal 8. 198, 3217, boa. Controle de Salvador, boa tarde, é o TAM 3217, da Elleda. TAM 3217, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado. Subir mantém o nível 360. Conforme autorizado, é o 360, 3217. A saída 2263, resta navegação na proa de Duna e aguarde descida para 2 mil pés, 2263. É, na proa de Duna, a navegação pronta, aguardando autorização para 2 mil, por enquanto descida para 3 mil. Se mantenha o nível 050, Charlie Mike Lima. Azul 4234, desse mantenha 4 mil pés, redução para 2-1-0 nós e para detração para sequenciamento, mantenha presente pro o limite ao localizador, 4234. Positivo, reduzindo para 310 nós, descendo para 4 mil com 1012. Operação, vai manter a presente pro alimentar pelo lado, 4234. TAM 3190, complete a aproximação e chame a torre no 8, decimal 6. 3190, bom dia, 2263, desce para 2 mil pés, reporte estabilizado no ILS X-Ray da pistola 0. Sente, descido para 2 mil, para 2 mil, reporte estabilizado 2263. Azul 4234, redução para 180 nós. E desça para 3.000 pés. O ajuste é no 02. 180, descendo 3.000 nós. Charlie Mike Lima, desse mantenha 4.000 pés. O ajuste é no 02. Aguarde de pista livre, atento a pássaro na final do bolso. Oi, Leda da presente, após Leda Bridge. Leda Bridge, 3217. 925, decolado aos 19, chame o controle em 119.8. 19.8, obrigado. 3190, livre pouso, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso, pista na 0, 3190. Olhe, muito boa tarde. Gol 1925, decolou nas suas costas. Gol 1925, boa tarde. Contato radar na decolagem. Prossiga conforme autorizado. Submantenha o nível 360. Fala autorizado. Sabe o 360, 1925, obrigado. Reacima a navegação na praia de Duna com 1970 nós, desça para 2.000 pés e reposta estabilizada no ILS X-Ray da pistola 0, 4234. Praia de Duna descendo para 2.000 pés, reportará a 4234. 3 a bordo, 176 a bordo, com 3 horas e 44, alterna o caderno. No 76 a bordo, altímetro no 0, no 2. Táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da Torre 1, no 8, decimal 6, bom voo. Via Juliette Alfa no ponto de espera da Torre 1, no 8, decimal 6, ou no 0, no 3, boa no 49, submantém o nível 380, centro Recife no 251, alterno no 3325. 251, 3325, 338, obrigado, até a próxima. No 4234, para o localizador direito ou no 20, reporte estabilizado. Direito no 20 para o lote 4234, para reportar. Batalha 2263, visual para localizador e mais pouco, estabilizado. Batalha 2263, complete aproximação, torre 98, decimal 6, bom pouso, grato pela colaboração. Ok, bom trabalho, 2263. Salvador, batalha 2263, está estabilizado no LS, baixado Salvador, visual 1-0. 3063, avistado, continue aproximação, guarde pista livre. É, continua aguardando aproximação, guarde pista livre, 2263. 2190 no solo 22, libera a direita e ao livrar, chame o solo 219. Em direita, solo 219, 3190. Bota 0, 1-0, 1-3, boa tarde. Mantenha, gol no 9, gol no 0, no 3, mantenha o ponto de espera. Mantenha. Deixar ele sem parada dá tempo, eu, 2263, tá informando aí. Decola sem parada, não? Tá mesmo. Aliás, ele decolar sem parada, agilizando manobra 120 com 2. Gente, então, vai decolar agilizando, não, 0 no 3. Azul 4234, passando Duna, complete aproximação e chame a torre 98, decimal 6, bom pouso. 18.6, obrigado. Mike Lima, autorizado procedimento à RINAVE, reporte estabilizado. Desse mantenha 2.500 pés. O ajuste em Salvador é da 0 na 2. aproximação número 2, agora de pista livre, o 4234. Guardando, 4234. São 3217, submantém o nível 360, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. 251, 3325, tanto 3217, boa. Obrigado, companheiro, bom posto. Bom voo, foi linda, então. Vai lá. 1013, decolado 224, chame 198, bom voo. 198. Salvador, boa tarde, Gol na 093, decola na 6, Costa Dial. Gol na 093, boa tarde, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 360. 360, Gol na 093. Gol na 925, submantenha o nível 360, chame centro Recife no 260. 260, muito obrigado, bom trabalho. Graus 109. Ele pouso, pista 10, azul 4234. Charlie Mike Lima, complete aproximação, torre da noite, decimal 6. Meio no 2, boa tarde, adicione identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste é no 0 no 2. No meio no 2, boa tarde, adicione identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste é no 0 no 2. Mari 050, no 2, no 2. Uno 260, meu nome 25. Tem alguma outra resposta? Não está sabendo. Aguarde. Aguarde. 925, chame Centro Recife no 25, decimal 1. Ficou, obrigado, bom trabalho. Bom voo. Obrigado. November Bravo, prossiga. Sierra November, Bravo, November Bravos, acione 0124. Tudo isso, meu nome. Beijo, nós, grato. Bravo, November Bravo. Charlie Mike Lima, Torres. Após o pouso, vai prosseguir qual o estacionamento? Abaeté, ok. Tá, pista liberada, pista 10, livre pouso, 120 graus, 08 nós. Solo Salvador, está 3567, está no portal 5, pronto para pushback acionamento. Autorizado, chama para o táxi 3567. Autorizado, chama táxi 3567. Solo Salvador, eu vou 1856, cliente da Orca, na posição 07, autorização para Recife. 1856, autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5020, coteja. Autorizado Recife, pela Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju, decola da 10, curva direita, 198, controle 5020, é o transponder para o gol 1856. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Azul 4234, vai manter posição antes da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Afirmativo, aguardando a liberação, 4234. Salvador, o Gol rolou 755, cliente da Oscar, na posição 8 para pushback acionamento. Autorizado no 755, continue a fazer o pushback mais para trás para permitir acesso ao portão. Positivo, Gol rolou 755. Autorizado então, realizando o pushback mais para trás, chama para o táxi no 755. Chamada para o táxi, Uno 755. O 4234, após o TAM no pushback, sua esquerda livrar para o PAT 3. Táxi via Juliette, ingresso na parte principal, reporte passando o portão meia dúzia. Papá, papá, Charlie, Mike Lima nos solos 30, libere a direita, solo 219. E Mike Lima, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Vai na tente da Juliette, temos a aeronave no pushback do outro lado do pátio principal, vai aguardar mesmo sair no táxi. Passou através de minha dúvida, 4234. Gente, táxi para o portão número 8, observando a aeronave da Gol no pushback saindo do 8. Alô, Salvador, tá 3567, estamos com 182 a bordo, 3 horas e 50, alternando com o fim para o táxi. 182 a bordo, altímetro 1012, táxi via Juliette Alfa, no Ponte Espera Torre 1816, bom voo. Juliette Alfa, Ponte Espera 286, 3567. Uno 33 decimal 25, no 0 no 3. 1, 2, 1, 3, 3, 2, 5, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Bravo, November Bravo, quando possível estimado para pouso. Solo Salvador, Gol 755 para o táxi, está com 135 a bordo, 3 e 15 de autonomia, alterna Campinas. 135 a bordo, altímetro 1012, táxi via Juliette Alfa no Ponte Espera Torre 1816, bom voo. Gente, Juliette Alfa no Ponte Espera Torre 1186, gol 1755. Número controle. Kilo Alex Rei, submantém o nível 120. Reporte para o lançamento. Mike Lima, faz passagem do Bain da Gol, táxi via parte principal, reporte ingressando na Lima. No 602, desça para 2000 pés, via chegada Mário, ajuste no 02, reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. 7 via 2000 pés, Mário, reporte estabilizado no ILS X-Ray, igual no 602. Corre Salvador, boa tarde, voo 1755. Ponto de espera pronto. Está livre, alinhado e decolar, vento de 120 graus, 1-0 nós, o 3567. Ainda não está pronto, vou botar 3567. Oh, perdão, o 3567, o 755 mantém o ponto de espera atrás do TAN. Após o TAN iniciar a rolagem, a linha mantém, o 755. Após o TAN iniciar a rolagem, a linha mantém o gol no 755. Está pronto, está 3567. Livre, 120 com 8, 3567. Os 37, 19, 8, 35, 17. 19, 8, obrigado. Até a próxima, 35, 17. Zona de Salvador, boa tarde. Está 35, 17, decolou 1.600 na Gole. 3567, boa tarde, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 340. Ok, 340, perfil da Gólio, tá 3567. GPS, gol no meio no 2. Gol no meio no 2, complete aproximação, torno no 8 decimal meia. 8 meia, obrigado, boa tarde. Boa. Gol no 755, livre de decolagem, 1 no 20 graus, 089. Temos o 360 pré-aprovado, aceita? Sente o 3629 autorizado Congonhas nível 360 via Upper Zulu 16, saída da Elf, Leda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 119 decimal 8, aciona 5027, coteja. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Cuidado pouso na 10, boa na menos 2. Ano 755, decolado aos 40, chama em 100, 19-8. 19-8, boa. Tá 3894, boa tarde, acione identificação, autorizado chegada Mari. Desse mantém o nível 050, o ajuste no 0 no 2. Chegada Mari, 050, 10 no 2, 3894. Boa tarde, controle novamente agora 755, decolou. Dona 755, boa tarde. Contato errado na decolagem, voe Leda após Leda Bridge, submantém o nível 360. Direita Leda. Leda Bridge, 755, obrigado. Controle Salvador, 1273. 1273, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desse mantenho 4 mil pés. O ajuste no 0 no 2. Atendi 12, 4 mil Mari, não seria bom, não? Autorizado chegada bom, correção, graças. Obrigado. A 3894, da presente voo ITAP. Bravo November Bravo, reporte visual com local de pouso. ...567, da presente voo e eval. Confirmado, para o 3567, direto eval. Afirmativo. Obrigado, 3567. Confirme, chamado para o solo. Sente o Indy November Alpha, a transição está muito baixa, verifique o rádio. Romeu no 2, o solo 43. Libera à direita, chama o solo 21, desse 19. 219, obrigado, boa. Siga 873.